podiam ser todas línguas. As línguas que falam e vêm, as línguas não são de ninguém. Sujas vão te aliviar, só pra aliviar. E essa brisa doida só faz provocar. Muitas palavras tuas pra acariciar, só pra aliviar. Eu tô ficando rouco, dirá. Mas quem dirá que esse rosto é seu? Virá, sempre virá. Tantas palavras sujas vão te aliviar, aliviar. Podia ser toda espera, espera. Podia ser toda espera, a espera que vai e vem. As línguas que esperam também. Parará, oh, as línguas. Vida, a vida sem exceção, a vida, o amor e a compaixão. Pele fina e escura, roupa pra lavar, muitas palavras sujas vão pra aliviar, só pra aliviar, só pra aliviar. E essa brisa doida só pra provocar, toda carícia impura pra te aliviar. Essa vergonha eterna só pra te vexar, tão perdendo o rumo. Dirá, mas quem dirá que esse rosto é seu? Virá, sempre virá, o seu rosto meu. Aceso o amor e a compaixão sorriso seu. E essa brisa doida só pra anunciar, e essas línguas todas vão se levantar contra a vergonha eterna, faz presagiar. E as derradeiras línguas tomam seu lugar, só pra aliviar, só pra aliviar, só pra aliviar. Boca de minha roupa pra lavar, tanta calada suja vão te aliviar. Pele fina e suja, roupa.